bimba, não me vi. Passei a me ouvir. Saca porque eu nunca disse um adeus, sabe lá. Sem te ligar, saber se marcou, marcada a gente se vê. 22 nesse sap eu pensei em te encontrar. Um chip pra distrair. No Sesc não deu pra gente conversar. A vida tá pedindo letra. Na pressa a gente se esquece. E nesse preço essa gente tem pra se julgar e se perde. Começo meus passos, eu monto meu cerco. Aperto bastante pra você acordar comigo num outro endereço. Começo meus passos, eu monto meu cerco. Aperto bastante pra você acordar comigo num outro endereço. Tô pra criar um problema, me avisarão, ela é louca. Tô pra foder meu esquema, ela é dona da boca. Pra criar um problema, me avisarão, ela é louca. Tô pra foder meu esquema, ela é dona da boca. Atenta na soma e na divisão. Balança digital, alta precisão. É sem erro, já é um perigo, é profissão. Contrato é vitalício e não tem rescisão. Contato tá no pente, dinheiro no ato. Malote tá seguro com o melhor piloto. Favela tá tranquila, cuidado com o asfalto. A Tati e a Rita tão com a comissão. Mas vacila não, que elas mete o louco. Parto na missão olhando seu retrato. Maior das ambições é te ter do meu lado. Mas enquanto não vira, eu vou fazendo um troco. De olho no lucro, faço o meu enquanto eles se matam. Sobre números eu nem discuto. Minha caravana passa enquanto eles só latem. Eu já perdi as contas de quantas vezes mandaram eu voltar pro Nordeste. Eu já perdi as contas de há quantos meses eu só quero voltar pro Nordeste. Pelas minhas contas, eles estão devendo o sertão virar mar no Nordeste. Eu hei de retornar pra mar no Nordeste. Esse tempo que você ficou sem me ligar, botei seu som de ringtone no meu celular. Botei seu nome não Fernanda pra te proteger, pra que nenhum inimigo possa te alcançar. E aquela mensagem de voz dizendo vem me ver. Tô em Sampa, gata, eu quero te encontrar. Foi a melhor das notícias que eu pude ter. E desde então eu conto as horas pra você chegar. Sem pensar no amanhã, vamos viver. Que a vida é marginal, meu entender. E sem pensar no amanhã, vamos viver. Vamos viver, vamos viver. Tô pra criar um problema, me avisarão, ela é louca. Tô pra foder meu esquema, ela é dona da boca. Pra criar um problema, me avisarão, ela é louca. Acorda comigo em outro endereço. Promessas são fáceis. Tudo